Efésios capítulo 6. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Nós precisamos ser fortalecidos. E nós só podemos ser fortalecidos no Senhor. E na força que há no poder de Deus. Nós nunca vivemos na sociedade com tanta tentativa de anulação de Deus, do seu poder, do seu governo. E essa tentativa de anulação do poder de Deus, do governo de Deus, da presença de Deus, da pessoa de Deus, não é apenas uma coisa da ideologia de esquerda. Essa anulação da presença, do poder, da força do Senhor, vem com uma força tão violenta sobre todos nós, parece invisível, mas é bem fácil de ser discernida, que é o governo do anticristo. O governo do anticristo, quanto mais se aproxima, mais impõe a nós uma independência de Deus. E essa independência, ela é velada. Nós temos tantos recursos que nós, prioritariamente, saímos atrás das ferramentas, dos recursos, das ideias que temos, da força do nosso braço. Então, estamos trabalhando muito, muito além do que deveríamos trabalhar. Estamos produzindo, estamos tentando realizar, estamos correndo, estamos agendando, estamos tentando muito além do que deveríamos tentar. Nesses tempos modernos ou pós-modernos, nós temos tanto recurso, tanto equipamento, tanto aplicativo, tanto software, tanta tecnologia, deveria nos permitir muito mais tempo livre. Pelo contrário, nós estamos com uma carga cada vez mais pesada. Não temos noção no dia a dia como que ler mensagens de todo mundo suga nossa energia e nós não temos mais nem força física, nem criatividade, muito menos tempo para Deus e para a igreja. E vem Paulo e escreve: sede fortalecidos no Senhor. E se você e eu olharmos com cuidado, com atenção, com diligência, nós vamos identificar para esta semana uma série de rotinas da nossa vida que podem ser deletadas, de tal forma que a gente não seja sugado na energia, no tempo, nos recursos, e que a gente possa nos fortalecer mais no Senhor, tendo mais tempo com o Senhor, mais tempo livre com o Senhor. Basta uma pequena mudança na alimentação, deletando coisas que a gente nem viu que foi acumulando e acostumando, que a gente já descobre mais leveza em nós mesmos. Basta uma semaninha que você fica sem ficar assistindo, ou vendo notícias, ou lendo WhatsApp, lendo Instagram e vendo tudo quanto é notícia, que você descobre que você já está mais leve no final da semana. E só você, só eu, podemos gerir a nossa vida assim, intencionalmente, pontualmente, dia após dia, no máximo assim, uma semana, venci uma semana. Senhor, eu pus um propósito, um alvo nessa semana e graças a Deus venci. Senhor, eu pus um propósito nessa semana e eu não fui tão, eu fui uns 70%, mas eu vou na próxima semana, de novo, no mesmo alvo, no mesmo propósito, de tal forma que eu tenha tempo, energia, atenção, foco, empenho para me fortalecer no Senhor. e na força do seu poder. Paulo continua dizendo, eu ministrei sobre isso domingo passado, revestido de toda a armadura de Deus, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra principados e potestades. Tomai a armadura de Deus, estáis, pois, firmes, calçai os pés com a preparação do Evangelho, versículo 16, embraçando sobretudo, portanto, sobretudo, acima de todas essas atitudes, levantando o escudo da fé. E eu compartilhei semana passada que o escudo da fé precisa ser construído. E todas as vezes que você ler as notícias no Twitter, ou que você vir as fotografias do Instagram, ou que você entrar no portal de notícias que você está acostumado a entrar, ou você ligar a Globo ou qualquer outra emissora, você vai se lembrar de que toda esta carga de conteúdo não está edificando sua fé. Você vai se lembrar que está trazendo mais temor, mais ansiedade, mais apreensão, às vezes mais desejos, mais necessidades, querendo correr mais, querendo ter opinião de mais coisas. E você já sabe que nesse tempo que antecede o governo do anticristo, uma das estratégias mais violentas do anticristo se chama fake news. Fake news não é só uma mentira que foi dita no noticiário. Fake news é qualquer tipo de publicação que produz uma desordem. Você viu o que, que o Bolsonaro falou? Você viu o que, que o PT fez? Você viu o que, que falaram do Lula? Você viu? Você começa a gerir dentro de você, ou tentar gerir as emoções de tudo que você vai ouvindo, mas você não sabe se aquilo realmente aconteceu ou se foi plantado. E não tem mais retorno isso. Só o anticristo vai colocar fim nisso e vai trazer uma certa segurança, paz e prosperidade. Então eu e você não podemos gastar tanto tempo durante a semana querendo saber de tudo. E se você colocar esse alvo por uma semana, Senhor, eu vou até domingo que vem, reduzir do máximo que eu posso, para eu não ser afetado por tudo isso, que eu não sei ainda o que, que interessa, mas aquilo que interessa, o teu Espírito vai me levar a saber, a cuidar, mas eu quero ter mais tempo me fortalecendo no Senhor. Eu decido mais culto, mais tempo de oração, mais tempo na palavra, eu vou ao pequeno grupo, eu vou participar da cela, eu quero, Senhor, porque o justo vive pela fé. E eu preciso aprender a construir o escudo da fé. E uma das formas que eu tenho usado, ou um dos elementos entre tantos que eu tenho usado, é todas as vezes que eu volto para ver notícias, eu descubro que eu não precisava ter visto. Eu preciso, e eu uso muito o Twitter para notícias. Eu tenho uma série de pessoas que eu sigo por causa de notícias. E há um grande número de pessoas que passam a receber notícias só através de Twitter, mais do que dos telejornais. Mas às vezes eu fico um longo período sem entrar, e quando eu leio, deixa eu ver aqui, deixa eu ver o que está acontecendo, eu descubro que não fez falta nenhuma o tempo que eu fiquei sem receber aquelas notícias. E pelo contrário, me trouxe leveza. Isso sempre me ajuda a intensificar a minha ausência em tanta notícia, em tanta mensagem, em tanta fotografia, em saber de tudo, da vida de todo mundo, em tantas coisas. E a mídia trabalha assim todo o tempo, as redes sociais trabalham assim o tempo todo. É um bombardeio de multiplicidade de informações e de assuntos que você já não tem condição mais de se dedicar àquilo que importa, uma boa leitura, uma boa conversa, um bom tempo descansado, um bom tempo à toa, um bom tempo de quietude, principalmente um bom tempo com o Senhor, com a palavra, descanso para cultuar, para estar com os irmãos e, sobretudo, para crescer em fé. Então o inimigo lança um dardo, pode ser uma preocupação, pode ser através de uma fake news, pode ser através de um episódio, de um fato, algo alcançado, algo não alcançado na sua semana de trabalho, sua família, alguma preocupação com alguém na sua casa, e aquilo te afeta porque você não tem como levantar nenhum escudo, e o dardo inflamado inflama mesmo. Você pode pensar na palavra inflamar no sentido do fogo, mas também no sentido biológico, daquela pequena feridinha, foi só um cantinho da unha, você só puxou um pedacinho de nada da cutícula, mas ela inflamou, e agora o dedo está doendo do lado aqui, que nem pode encostar. Os dardos inflamados do inimigo. Senhor, eu quero nessa semana pôr um alvo na minha vida, eu quero me fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Então eu quero ter mais tempo, mais quietude, mais fôlego, mais ar, mais alegria, mais desejo, mais fome, mais sede de buscar as tuas coisas, de me dedicar às tuas coisas. Eu quero, Senhor. A palavra do Senhor nos diz, Deuteronômio 11, leia comigo. Deuteronômio 11, verso 8. Guardai, pois, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais fortes e entreis e possuais a terra para onde vos dirigis. Para que prolongueis os dias na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais e à sua descendência, terra que mana leite e mel. Porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, de onde saístes, em que semeáveis a vossa semente e com o pé arregáveis, como a uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, de chuva, dos céus beberá as águas. Terra que cuida o Senhor, vosso Deus. Os olhos do Senhor, vosso Deus, estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. É uma das experiências mais impactantes que eu e você podemos ter. Descobrir como as coisas funcionam no governo de Deus. Vem o Senhor e diz assim, ô povo de Israel, meus filhos, vocês vão entrar agora na terra prometida. Sabe o que você sempre sonhou? Sabe o que você precisa? Sabe o que você quer? Sabe aquilo que é justo? Sabe aquilo que é próprio? A terra prometida, aquilo que precisa vir da parte de Deus. Nas questões financeiras, nas questões matrimoniais, nas questões dos filhos, nas questões profissionais, em qualquer instância da sua vida. Sabe o que é entrar numa instância, ou numa dimensão, ou numa estação, onde as coisas, uau, estão abençoadas? Não é do mesmo jeito que é no Egito. Cuide, porque você vai entrar nessa terra. Mas você corre o risco de entrar nessa terra, não perceber que está nessa terra, não fazer do jeito que eu quero, do jeito que é o reino, e mesmo estando com todas as possibilidades, você não vai enxergá-las, você não vai desfrutá-las, você não vai desenvolvê-las, só porque você está na terra que eu te pus, mas com a mente do Egito. Aí o Senhor vem e traz uma ilustração, um exemplo, na verdade, é mais do que isso, é uma instrução. E o Senhor diz assim ao povo, preste atenção, na terra que vocês vão, não é plana, a terra para onde vocês vão não é plana, é uma terra de montes e de vales, porque lá no Egito, vocês estão em uma planície, A terra de Gósen é um lugar no Egito privilegiadíssimo. Até hoje é assim. Se você abrir o mapa no Google e você for se aproximando do Egito, você vai descobrir tudo marrom em volta, e lá no cantinho, no final, num dos cantos do Nilo, você vai descobrir um triângulo verde. Aquele triângulo verde é o território de Gósen, chamado também o Delta do Nilo. E ele é verde porque as chuvas descem sobre a terra, lá na África, lá na Etiópia, e elas descem levando toda a fertilidade do território por onde passam e desembocam lá no Egito. Só aquele triângulo. Pode, não abra agora, mas você pode abrir o seu Google em casa e você vai perceber. Deus pôs o povo de Israel ali. E você já sabe, na história das pragas, tinha pragas no Egito, mas na terra de Gósen, tudo era bênção. O Senhor cuidou do seu povo no Egito, mas o Senhor disse, agora vocês não estão mais naquela terra. No Egito tudo é plano. No Egito, as cheias do rio transbordam e molham a terra plana. Por isso, lá na beira do rio, todo mundo planta, e o que planta, colhe. E o que acontecia era literalmente isso. Se a minha terra estava um pouquinho mais afastada do rio, ou da beira do rio, bastava eu ir com o pé e eu fazer um rego com o pé até o meu território. E era literalmente assim, porque é tudo plano. Então, a cheia do rio ia extravasando água por todo o redor, e aqueles regos que qualquer um podia fazer, faziam os caminhozinhos de água percorrerem até o seu lugar e irrigavam a terra. O Senhor vem e diz para o povo de Israel, não pensem que vai ser do mesmo jeito na terra prometida. Se você quer andar comigo, se você quer estar no lugar que eu tenho para você, se você quer estar no lugar que você realmente sonha, é terra prometida, vai ter que ser do meu jeito. Essa terra, primeiro, é de montes e de vales, de altos e de baixos. Então você pode dizer, Senhor, já tem um bom tempo que eu estou no vale. Eu estou esperando chegar a hora de subir para os montes. Vai chegar a hora. Isso é fé. Você precisa exercitar essa fé. Eu preciso exercitar essa fé. Porque o que o inimigo vai fazer com os dados inflamados é, já que não está tudo bem, já que está tudo difícil, olha, segura mais ainda, piora mais, olha que o negócio vai ficar mais difícil, olha, agora que sempre a tentativa do diabo com seus dados inflamados é de te esmurecer, de te desanimar e de te roubar a condição de ver que está se aproximando a hora de subir de novo para os montes. E alguém te convida a subir para os montes, não, está tudo muito difícil, não, olha, eu já desacreditei, olha, eu não posso, eu estou tão atolado de coisas aqui para fazer, eu estou tão corrido, eu não tenho bem que eu gostaria, mas olha, vai chegar uma hora. Mas se você tem fé, você vai levantar o escudo e você vai dizer assim, não, está chegando a hora de eu subir de novo para os montes, porque a terra é a terra de vales e montes, tem hora que eu vou para o vale, mas tem momento que eu saio do vale, eu subo o monte. Se eu for um pouco mais sábio e idôneo, com mais juízo, eu também vou ponderar, ó, tem muito tempo que eu estou nesse monte, tem muito tempo que eu estou assim, com as pernas para o ar, tranquilão, tudo está parecendo automático, parece que eu já ganhei a vida, a eternidade, pode ser que chegue o momento de eu descer para o vale. Porque o meu Deus disse que a terra que Ele tem para mim não é igual ao do Egito, é terra de montes e de vales. E se eu não cavo mais o rego da água para irrigar minha terra e poder colher o fruto, como é que eu faço? Agora você descansa, que eu vou mandar as chuvas. eu vou mandar as chuvas. Fecha os teus olhos. No Egito você tem domínio do rio, você tem domínio do tempo, você faz do seu jeito, você faz na força do seu braço. Poderíamos usar a ilustração, você faz na força da sua perna. Você planta o que quiser, a qualquer época, qualquer tempo, aonde quiser. Você rega, você irriga, você faz o que quiser. Você não tem que se preocupar com as variações, não tem montes, não tem vales. Tudo parece maravilhoso. Na terra de Deus, no propósito do Senhor, no centro da sua vontade, eu já sei pela fé que é terra de vales e de montes. Então, se tem uma área da sua vida que você reconhece, está no vale, Senhor. Na simbologia não das bênçãos que também existem no vale, mas dos desafios. A Bíblia não cita em nenhum lugar na montanha da morte. Pelo contrário, chama no vale da morte. É no vale que as coisas estão lá embaixo, que as coisas estão mais difíceis, que você não tem visão, que você não recebe sol, que você vê mais mofo, que você não contempla o que está acontecendo. É no vale que as coisas são mais complicadas. Mas aquele que anda pela fé e está construindo o escudo da fé, vai dizer assim: eu sei que vai passar o momento do vale. Eu sei que em algum momento as chuvas de Deus cairão. O Senhor vai me colocar em um lugar de prosperidade, de bênção. Eu sei, Senhor. Mas eu tenho que exercitar fé. Exercitar fé, Senhor. Põe diante do Senhor quais são suas questões. Não apenas questões financeiras, mas questões emocionais, espirituais. Senhor, eu quero parar de fazer como o Egito faz. Inclusive, eu já tenho uma agenda para essa semana que é uma correria louca. E vai ser uma estupidez, vai ser uma irresponsabilidade eu mudar isso. Senhor, eu não posso, não tem jeito. Mas eu quero que o Teu Espírito me conduza para todas as mudanças que forem necessárias, de tal forma que eu tenha mais tempo com o Senhor nessa semana, e descanse, e possa exercitar a fé, de forma prática, parar de cavar meus regos de água, na força do Egito, começar a depender das tuas chuvas. No Egito eu só planto porque eu já sei que eu mesmo cuido da água. No reino de Deus eu planto, sabendo que é Deus quem vai mandar chuvas. Continue orando ao Senhor. Deixe que nada te distraia, ore ao Senhor. Daqui a pouco você virá ao altar, você vai trazer dízimos e ofertas, como semeadura. Senhor, eu vou plantar, eu vou profetizar, eu vou declarar por fé. E embora dízimos e ofertas, você levanta como altar ao Senhor com seus recursos financeiros. Eles não dizem respeito apenas a finanças. Eles dizem respeito também a todas as áreas, todos os assuntos, todas as questões que você precisa cuidar. Nessa manhã você vai trazer no altar, como na terra de Deus, confiando que a chuva vai cair, o Senhor vai trazer a provisão. Mas não apenas nas áreas financeiras, em qualquer assunto da sua vida. Senhor, eu quero me desafiar nessa manhã a passar uma semana com uma carga menor de todo tipo de dardo, notícia, preocupação, ansiedade, comentário, opinião. E eu quero me dedicar um tempo a mais te adorando, meditando na tua palavra, indo para um lugar só para estar com o Senhor, só para te adorar e fazer teu nome grande, só para te ver, só para te sentir, só para contemplar a natureza, me deliciar e descansar, só para me dar o direito que o inimigo tem tentado roubar, de estar à toa, descansado e despreocupado. Eu quero isso nessa semana. E ao invés de orar aflito, pedindo, eu quero só te adorar, te glorificar. Eu quero mais tempo assim nessa semana. Se você entende que esse desafio é da parte de Deus para o seu bem, fique de pé.